Tower, good evening, Azul. 4206, holding short runway 10, ready. Good evening, 4206, maintain position. Torre, Salvador, boa noite, 3894, passando em Serra, estava na Cruz da 10. Boa, tá, 3894, continua a aproximação, número 2 para pouso, QNH 10, 111. Guarda da pista livre, 1011, é o TAN 3894. Chamei a 201 no livre, puxa, chama táxi. Chamará para o táxi, é 201. Onça 09, Solos 37, 47, correção esquerda até o frequência livre estacionar. Cheque o trem, vento 110 graus, 9 nós, pouso autorizado, pista no zero. Baixada travada, livre pouso na 10, 3894. Azul 4206, line up and wait, runway 10. Clear, line up and wait, Azul 4206. Confirmando Mike Fox Juliet. Sim, confirma quantos passageiros? Somos 211 a livrar. 211, obrigado. Sim, quem será coordenado? Taxa de chanel 6201, 101 ou 43 a bordo. Autonomia alternativa. Base Clear takeoff, runway 10, azul 4206. Poxa, 620 não confirma autonomia alternativa. 36 Campinas. Livre táxi até o ponto de espera Dauna 0, direita via Índia, no ponto de espera Torre 1895, ajuste na 0, 1-1. 09 no plano de espera, 118 9 6 201. Tá 3894, boa noite, Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette, 3894. Torre Salvador, Azul 2715. Azul 2715, cheque trem, pouso autorizado 10, vento 110 graus, 7 nós. Reportará trem embaixo, Azul 2715, livre pouso. Azul 4206, Airborne S50, Salvador Departure 120, décima 8. 208 for 206, good night, thank you. Salvador, boa noite, Xanem 6201, pronto no plano de espera. Boa, Xanem 6201, não mantém o plano de espera. Xanem 6201. Juliette, portão 3. Pat 3 autorizado, chama táxi, Azul 2712. Xanem 6201, na Liara, manter pistão no zero. Ali, mantém não, no 06201. Azul 2715, sala 53, direito 1211. Direito 1211, grau 2715. Oceané 6201, autorizada a decolagem, pista 10, vento 110 graus, 8 nós. Autorizada a decolagem, 10. Brasília. Azul 2715, boa noite. Atenta a aeronave da companhia, puxando no pátio 3, fica atento ao sinalizador. Possivelmente você vai aguardar o push da aeronave da companhia e ingressar na posição 5 Lima. A 201, decolada 55, controle 1208. 1208, boa noite. Aguarda a Copa 3897, prepara da EO Leda Motiva. Da EO Leda Motiva, 3897. Livre táxi até o ponto de espera da 10, via PAT 3, PAT 1 no Índia, no ponto de espera Torre 1, 18 desse ano 5, ajuste 10, 1-1. Centro, ponto de espera, táxi noite, Serra Golf Oscar, número 2 para Copa, aguarda. Serra Golf 2 é linha, decola no 0, vento 1000 graus com 89. Vai nem decolar da 10 azul, 97, pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, via Pêssego 10 até Tango Bravo Eco. Nível 320, decola da 10, curva à direita, da El Leda Motiva. Transponder 5540, controle 120, decimal 8. 27, 1, 2. Cotejamento correto, chama pronto, puxa acionamento, na 3897. O Kiosca confirma o setor de sobrevoo. Gente, só um instante. Number 2 to cop, stand by, go 1645. Sof, copia. 0, 8. 7, com curva a critério da torre, 1 mil pés, transponder 0121, controle, corrige torre, opera 1, 18, decimal 95. Kiosca bate 4-2 a bordo. Ajuste no 0-1, chama a torre 1895 para acionamento e decolagem. Serra Golf Oscar. Go 1645, ready to copy. Ready to copy, 1645. Get to Vitória via Upper Whiskey 50, flight level 360. Departure runway 10, after departure. Right turn. Dial departure bit dev transition, call code 5552. Departure Salvador Control 120.8. Is that correct? Call me right for push and start to go 1645. 1645, Essa é a intercessão Oscar, reporte para ingresso 97, Serra Gulf de Oscar. Boa noite, Oxa 6259, formação Romeu. Tá pronto, corre. Pronto, pode prosseguir. Autorizado Guarulhos, via Pêndulo 10, Piraí, Umbaja Pêndulo 44 até Pagog, nível 360. Decolagem da 10, curva direita, Dael, Leda, Motivan. Transponder 5544, controle 120.8. Estava para Guarulhos, nível 360, aero via Tapetulu, no 0 até Piraí, base via Tapetulu 44, até Pagode. Decolada 10, curva direita, saída da Elisa, ótimo. Responde 544, controle 128, Xané, 6259. Cotejamento correto, Oxa 6259, chama pronto, portão 7. Chamarei quando pronto, obrigado. Posso 09, prossiga. Gente, chama o Solinho 211 para cópia do seu plano para checar junto à defesa aérea, que a gente não recebeu nenhum plano aqui. Chamei o solo. 1211 é a frequência do solo. Confirma o horário do plano, 1109. Não passou seu plano ainda, está em coordenação com a defesa. O acionamento seria por conta em risco, aguardando o cópia 1109. Autorizado, chama táxi 3897. Autorizado, chama táxi 3897. Pushback and taps common for taxi 1645. 645 is 1109 na escuta. Está aguardando coordenação com o seu PM, seu plano está previsto das 21h45, de acordo com a coordenação com o seu PM. Livre decolagem da 7, vento na centena, 99, Sierra Gufiosca. Fiosca decolou 1-4, curve agora à esquerda, circuito padrão da 7, reporte para girar base. Curva à esquerda, circuito padrão da 7, reportará para girar base, Serra Gugão. Approve a taxi holding point runway 10, via taxiway India, head holding point Kautar, 1.8 decimal 95, 281011. Runway 10, wind 1 10 degrees, 09 knots. Get your line up and take off. Runway 10, wind 1645. Have a good night. O Serra Gofiotica, conhece o heliponto da Irmã? Afirmativo. Condições de manter espera sobre o heliponto, aguardando para interceptar o sinal da 7? Se possível, fará espera no pedágio. Gente, não pode manter espera no setor norte próximo ao pedágio, mantendo a minha escuta a 1.000 pés, ok? 1.000 pés, na sua escuta, Serra Gofiotica. Fox Juliette na escuta. Prossiga, o Max Fox Juliette. Intenções de pouso, confirme. Capiteira 1-7, o Papa Romeu Max Fox Juliette, na proa de Duna, para interceptar. Gente, reporte para o cancelamento, informa um tráfego, um Charlie 150, prosseguindo para o sinal da 7, efetuando toque arremetido, ok? Sim, o Papa Romeu Max Fox Juliette. Terra Gofiosca da escuta. O Max Fox Juliette. Terra Gofiosca da presente, prossegue sinal da 7. Fox Juliette. Final 1-7 autorizado, Serra Gofiosca. Mike Fox Juliet, reporte para modificação do plano, ok? Será o número 2 para pouso na 107. Ah, negativo, Xaleta. Vamos manter aqui a final da 1-0 e pousaremos na 1-0. Positivo? Serra Golfelska na escuta? Afirmativo. Voltando para o pedágio, Serra Golfelska. Muito obrigada. Eu te considero a instrução dada. Tá, frente. 1-6-4-5. Airborne at 1-8. Call approach 120.8. Okay, departure control, 1208, have a good night, go 605. Mike Fox Juliet, reporte baixado e travado. Reportará baixado e travado para a posta 1-0, Mike Fox Juliet. Gente, informa o tráfego. Setor norte, um Charlie 150 em espera, não interfere com a sua aproximação para a pista 1-0. Tá, positivo, não avista tráfego, mantendo o final da 1-0. Tá, visual com mesmo, não tem condições de se enquadrar como número 2. Segue final da nossa set, se enquadrando como número 2, aguardando autorização para toque remetida. Livre final 17, se enquadrando como número 2, aguardará novas instruções, Oscar. O Papo Romeu mais forte, Juliette, baixou e travou, passou externo. Tô em contato visual, tem livre pouso, pista 1-0, vento 1-1 para o graus com 8 nós, Mike Fox Juliette. Juliette, livre pouso, Mike Fox Juliette. Azul 2781, cotejamento correto, confirmando, está no patch 3. Pronto, puxa acionamento. Na escuta? Prossiga. Algum problema? Ah, a gente teve um pequeno probleminha aqui, mas já resolveu já. Já vai pedir pro táxi, mas... Bom, já vou pedir já, 231 a bordo, 3:50, andando a Galeão. Gente, livre táxi até o ponto de espera da 1-0, pátio 1 no Índia, no ponto de espera Torre 1-8, décimo 1-5, ajuste 1-0-9. 1-0-1-1, da 3897, prossegue via Pátio e Índia, ponto espera no zero, monitora, chama de 895. Uma boa noite. Boa. Hoje vem aqui o treinamento, hoje, 6259. Aguarda, 6259. Mike Fox Juliette, Alfa, reportante da Juliette. Consciência, até a Juliette Serra. quais aeronaves de acesso autorizado? Afirmo, 6259, portão 7, e agora sim, livre, chama a taxa. Após a passagem do Airbus da TAM, ingressa Juliette, corrijo, o Mike Fox Juliette, aeronave da Avianca puxando no gate 7, vai manter a posição antes da Juliette. Vou coordenar com a infraero, só um instante. Gente. Bom, mantenha a posição aí antes da Juliette. Juliette, de acordo com a coordenação com a infraero, a viatura que o senhor solicitou e o combustível já foi enviado para o PAD 4, estão aguardando o senhor lá. Siga 1109. Dael, Delta, Alfa, Eco Lima. Após segue DCT. Até o ponto de espera da 1-0, bate 1 Ninja no ponto de espera 2, 1-8, décimo 9-5, ajuste na 0, 1-0, 6-2-5-9. Processo decolou 27, controle 120, decima 8. 208, está 3897. Após a Avianca, prossegue via Pátio 1, Lima, Mike, Quebec, na Quebec chama a torre para cruzamento da 17. Braus com 99. Livre toque remetida 197, Serra, Golf Alfa. Salvador, boa noite, 6259, quanto espera também? 6259, boa, autóricos alinharam e decolaram no zero, vento 1190 graus com 99. O Serra Golf Oscar tocou a meter os 29, curve à direita, circuito não padrão, reporte para girar base. Direita, circuito não padrão, reportará quando pronto para a base, Serra Golf Oscar. Hotel Juliette Serra. Sofia Mais me chama na Quebec. Confirme parte que você prossegue? Autoriza uma base curta para o Serra Golf Oscar. Autorizado, Serra Golf Oscar, uma base para o nosso site, reporte na curta final. Autorizado, base curta e curta final, o nosso site, Serra Golf Oscar. Posição na Quebec, aguardar para prosseguir para parte 4, Mike Fox Juliette. 6259, decolou os 31 no controle 120-298. 208, boa. Alta 09, autorizada até a interseção hotel, reporte para ingresso na 10. Curta final 17, Serra Golf Oscar. Autorizado tocar e remeter 17, vento 110 graus com 79, Serra Golf Oscar. Livre toque remetido 17, Serra Golf Oscar. Gostasca tocou e remeteu aos 3-3. Curva agora à esquerda, reporte para girar a base. Esquerda, reportará quando pronto para a base, Oscar. Mike Foxtrot Juliette, autorizado a ingressar a pista 1-7 até a interseção Oscar no pátio 4, reporte livrando a 1-7. por gentileza? Gente, obrigado, até a próxima. Salvador, Serra Golfe Oscar, pronto para girar base da 1-7. Serra Golfe autorizado, final da 1-7, reporte curta final. Reporte na curta final, 1-7, Serra Golfe Oscar. Golfe Oscar autorizado, tua carga remeteu no 7, vento 1-0 graus com 8 nós. Livre tua carga remetida no 7, Oscar. Onça 09, está autorizado a ingressar via pista. Reporte quando pronto para decolagem. Reportará quando pronto para decolagem. Oscar, Tocoé, meteu aos 39. Curve à direita, circuito não padrão, reporte para girar base na 1-7. Curva à direita, circuito não padrão, reportará quando pronto para base 1-7, Serra Golfe Oscar. Tente, reporte quando pronto. Romeu confere, tem 3197, autorizado Galeão, via Pernambuco 857 até Mous, nível 360. Decola da 10, curva à direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5570, controle 120.8. Decolagem da 10, curva à direita, ponte. Correto, tá 3197, chama pronto, puxa acionamento. Ponto 09, tem início de decolagem da 10, vento uma centena, 89, altímetro 1011. Pronto para girar base, o Serra Gofiosa. Autorizado, final da 17, reporte na curta final, Serra Gofiosa. Autorizado, final da 17, reporte na curta final, Oscar. Capitão Lindo, prossegue final da 17, reporte na terceira milha. Informa o Sierra Golf Oscar Charlie 150, tocando e remetendo na 17. Sendo graça, entra para as quatro milhas do Oscar Wing. Curta final na 7, Oscar. Sierra Golf Oscar autorizado, tocar e remeter na 7, vento uma centena, 79. Vai tocar remetido na 7, Oscar. Alta 09, decolou os 43, controle 120, decimal 8. 1208. Oscar, tocou em meteoros 44, prossegue para o farol de Itapuã, vai manter espera lá, aguardando instruções para ingressar no circuito de tráfego. Farol de Itapuã, Sierra Golf Oscar.